Brasil, Latinoamérica en el caos. Sei como é, dificuldade não dá pé. Opressão da nação vai na fé. América Latina vive um clima global. A violência constante sobrecarrega o caos. Uma causa do por pessoas que saíram daqui. Do seu voto na esperança de mudar e sair. Submetendo você ao teste de resistência, de fome, de violência. E o nível de decadência somada à inconsciência vai aumentando a frequência. Do partido de bandido, sem parque, sem carrinho. Agrega os meninos por falar nisso, morro do cachimbo. É um exemplo prático do esquecimento partidário. Formado pelo safado engomado que com o nosso dinheiro comprou carro importado. Que só aparece na favela em benefício próprio. Em campanha na caça de votos, enquanto o resto do ano vivemos na beira do ódio criado pela má qualidade estrutural, formando morro, favela sem condição social, habitante fiel do barraco de madeira, fugido do aluguel e rala a noite inteira, no outro dia tem favela nova que nasceu, no apogeu, no extremo limite da cidade, de nome coletivo adaptado, comunidade na verdade, decisões são tomadas e nada passa por aqui, regredi progredi, não depende só de mim, enfim são pessoas lutadoras, guerreiras, levadas pela emissora, são coisa tão tentadora, tipo novela propaganda e outras, é foda, saber que incomoda, saber que nega acomoda, venda TV. Nada pra fazer, já tá sem tempo, umas horas nem quer saber. Porque tá começando o programa que ele gosta e já vai ser você. O princípio do caos, sem formação cultural, sem identidade, um robôzinho governamental e mal, dizimado pelo caos social. Caos, América Latina no caos. Pouca estrutura social. A RBB aqui dito mal. Latina no caos, pouca estrutura social. A RBB aqui dito mal. Represento Sudamérica, Chile, a mi tierra, un caos social, no perdona tu bandera. Jóvenes, niños hoy cuidan sus fronteras, el trompo y las bolitas se cambiaron por las guerras. Marchas y protestas se apoderan de la tierra y la paz de un mundo, en la iglesia se prospera. El gobierno huele a caca y la mosca lo rodean, aunque ande vestidito de corbata con correa. La gente se pregunta qué pasará cuando el caos supere su nivel actual. Vivirán, lucharán o tal vez morirán, pero debe haber una salvación. Igualar a todos es la solución, mejor renta para población. Menos plata para educación. Temen el mensaje de nuestra canción. Manipulan todo en esta nación. Con un simple rap caerá la confusión. De a poco se crea la masificación. Economía alterada, saldo zero, brigo ser humano. Sem estudo, sem trampo, mano. Logo se catando, tentando, buscando a vida mais fácil pra conseguir se levantar e caminhar. Não pensou nas consequências, já formou familiar. Problema social bastante discutido. Todo mundo tem palavra, mas ninguém dá ouvidos. É isso sim, do que a indústria de bandido aumenta a cota. Sempre no corre, você vira as costas. Não acredita no jovem que começou no mercado de trabalho, estuda, rala pra caralho sem pegar atalho. Logo é barrado por nunca ter trabalhado, é claro. E quando intera 50 ou não, tá na condição, irmão. São parte da exclusão, alimentando o caos, pondo lenha na fogueira, patrocinando a guerra de quem vive de sobra na feira. Caos, América Latina no caos. Pouca estrutura social. A RBB aqui dito mal. Latina no caos, pouca estrutura social. A RBB aqui dito mal.